está no ar. Inominata 616. Olá pessoal, esse aqui é o nono Inominata 616. Eu sou o Coveiro e eu queria ter uma filha que nem a Hit Girl. Aqui é o Ed e a Hit Girl é filha de Beatriz Kiro. Aqui é o Jefferson, we can kick ass. Aqui é Daniel Magalhães e eu respeito agora o Nicolas Cage. Aqui é o Bruno, I'm Hit Girl. Aqui é o Bizarra. E eu não achei esse filme grande coisa. Como vocês notaram, a gente tá com um time completamente novo nesse Inominata 616. Acho que combinando com o tema de Reinado Sombrio, alguns nossos editores acabaram ficando de fora. A gente vai explicar melhor na sessão de e-mails isso. Na verdade, o pessoal que tá aí são os, tipo os Vingadores Centrais da 616. Né? Eu quero saber quem é aberta aí. Então, como vocês devem ter percebido, o tema do programa de hoje vai ser sobre Kick-Ass. Filme, sobre quadrinhos, tudo que tem relacionado. Eu vou passar para a sessão de e-mails agora e a gente volta já com o tema. E-mails. É, só que outra coisa que vocês perceberam é que a gente tá com aquele desfalque de editores, né? É, explicando rapidinho o que aconteceu, a Cami sofreu um ataque Atlante, né? A casa dela foi inundada durante a gravação desse programa. Na verdade, eu ouvi falar que o homem hídrico também pode estar envolvido nisso aí. É, o inferno, ela quase morreu afogada nessa história. E agora o computador dela acabou também falhando. Então juntou tudo, um colapso total pra que ela não fizesse parte desse programa de hoje. O João, depois do Marvel Day, disseram que ele não gostou muito da atuação daquele ator que veio participar aqui, ficou insatisfeito, então tá tendo uma bronca que resolver quanto isso. A gente não tinha mais quem chamar. O Felga tá em depressão desde que acabou a Marvel Max. E aí, nessa falta de opção, a gente vai ficar só eu e Ed hoje falando dessa leitura de e-mails, né, Ed? É isso aí. Então tá, você lê os e-mails hoje, Ed? Não, você lê você, vai. Não, eu não vou ler não. Isso é pessoa da Cami. Você lê. Então, um cada um lê um e tá acabado. Começa quem? Ordem alfabética, o seu nome começa com C. O meu começa com S. Não, seu nome é Coveiro e tá acabado. Ah, tá bom, deixa eu ver aqui na ordem. A gente tem um monte de e-mail aqui faltando, Ed, pra responder desde fevereiro. E a gente atrasando cada vez mais. Vamos tentar ver se a gente junta o máximo possível pra responder hoje. Acho que ficou faltando um, que foi no Form Spring da Cami, reclamou que a gente não tinha lido o e-mail dele. Rodrigo Barreto Barbosa. A gente fez um trabalho arqueológico, acabou localizando o e-mail dele. Então vamos lá. Olá, pessoal do 616. Primeiramente, parabéns pelo site e pela qualidade das matérias. Agora vem a minha dúvida. Qual a história do Longshot? Ele nasceu na Terra? A mutação dele vem dos humanos? Ou ele é um alienígena mutado? Bom, obrigados a todos. E se não for muito incômodo, eu gostaria de ter o meu e-mail lido no próximo Inominata. É possível? Bom, agora é, né? A gente achou seu e-mail. Então o Rodrigo é do Rio de Janeiro. O Longshot não nasceu na Terra. Na verdade, ele é um ser humano criado geneticamente no mundo do Mojo, né? É, pra quem não sabe, o Mojo é uma criatura de uma dimensão paralela. O mundo dos 100 espinha. A raça de humanos lá foi criada pra servir de escravos. O Longshot, ele foi criado com o diferencial de ser o líder rebelde daquele povo, né? Desafiar sempre a tirania do Mojo. O Longshot, ele tem um estigma de Messias caído, condenado a viver sempre uma eterna reprise, né? Liderar uma rebelião apenas para ser derrotado no final. Então, o Mojo capturou ele, apagou a memória dele e jogou ele na sala de perigo para acabar capturando os X-Men para usar nos programas dele. Nisso, o Longshot acabou se unindo à equipe. Recentemente, ele voltou, né? Tá no X-Factor. E já cresceu grande, né? Quer dizer, já tava lá. Cresceu grande, foi bom, né? É. Mas assim, ele não nasceu, ele também não já tava adulto. Ele foi mais ou menos como esses clones de ficção científica, sai do laboratório já adulto. Antes de aparecer na sala de perigo, ele teve uma minissérie, foi até desenhada pelo Arthur Adams, né? E é escrito pelo Anne Nocente, que eu não sei se é homem ou se é mulher, mas... É legal porque ele interage com Homem-Aranha, com Mulher Hulk, ele conhece a Rita Ricochet, que tornou-se uma personagem importante na mitologia do Longshot. Futuramente revelou-se que a Rita Ricochet era a espiral do passado, né? E explicou, na verdade, o ódio que a espiral sentia pelo Longshot. Quando ela foi criada, a missão da espiral era voltar no tempo e tentar impedir a si mesma de seguir o Longshot. Mas ela também estava condenada a fracassar sempre nisso, porque a sua versão passada sempre ia atrás do Longshot. Então a espiral também está meio que numa reprise eterna. Confuso, complicado, mas a história é bem interessante, na verdade. Aí depois dessa minissérie aí, ele volta numa... Que aqui saiu em Super Almanac Marvel, acho que 3, onde o Longshot Longshot aparece na sala de perigo e junto com ele veio um tipo de vírus tecno-orgânico que fez os X-Men virarem crianças, né? Meio que a primeira encarnação dos X-Babies. Eu acho que tá mais que respondida a pergunta do Rodrigo. Desculpa mais uma vez por ter perdido teu e-mail nessa bagunça que tava na nossa caixa de e-mails, mas agora não tem mais dúvidas sobre Longshot. Tá mais que respondido. É, dando sequência, eu vou ler agora o e-mail da Josiane Lima. Ela diz, ela não fala de onde veio, né? Aproveitando, sempre que mandarem e-mail, tentem colocar a idade e o lugar de onde vocês estão enviando o e-mail, né? É sempre legal a gente saber até onde o site está chegando e tudo mais. Então ela diz, olá, como a Marvel Shop não entrega para o Brasil, vocês poderiam me indicar alguma loja que venda produtos Marvel? Obrigado. Então, Josiane, produtos Marvel, em geral, às vezes são licenciados e encontrados em vários lugares, né? Depende do que você quiser, de camiseta, algumas são licenciadas por aí, brinquedos, você, lojas, né? Representante, a Gulliver representa muitas vezes produtos da Hasbro, traz pra cá e por aí vai. Só que alguns produtos específicos da Marvel Shop que eu gostaria de ter, tipo uma camiseta do Capitão América muito bonita, os detalhes dela são muito bonitos, não chegam aqui no Brasil. Aqueles produtos específicos mesmo, que só são vendidos nessa loja online deles, não chegam aqui. Eu tinha até interesse, na verdade, que saber como é que pega também. Assim como você, eu queria um daqueles produtos. E até já pensei, será que um dia, você sabe, né, de crescendo assim, a gente já fez um Marvel Day, a gente consegue algum licenciamento parecido pra começar a vender coisas que eu gostaria de ter aqui no Brasil, né? Seria muito bom, né? Falando nisso, né? Falando em camiseta, a gente tem que começar a olhar direitinho, Ed, sobre a camiseta do Marvel Day, né? A gente, quem tava no evento conseguiu comprar, mas tem um pessoal que é do Rio, pessoal que é do Rio Grande do Sul, e a gente tá começando a matutar como é que a gente vai fazer a nossa loja online, pelo menos pros produtos que a gente pode vender, né? Que é do Marvel 616. O Marvel Day foi o passo inicial das camisetas. Vamos estudar uma forma bacana de colocar no site e também vamos pensar em variações também da camiseta. Tudo depende de como é que o site for crescendo daqui por diante, né? É, aproveitando, já que falou do Marvel Day, a gente vai agradecer todo o pessoal que ajudou nesse evento, né? Quem esteve lá, de nossos leitores, de nossos colaboradores. Os redatores a gente não pode nem agradecer, né? Os redatores já estão com a gente todo dia. E os editores também. E o pessoal que não trabalha no site, né? Nem às vezes costuma ler tanto, mas que ajudou a isso. Então, queria formalmente agradecer mais uma vez ao Fernando, da Colecionando Brinquedos, ao Éder, que é um grande entendedor de action figures, que tem aquele blog saladejustiça.br e é um dos escritores da revista Mundo Super-Heróis, ao pessoal que também participou do cosplayer, né, do Comic Cosplayer, bacana a participação deles lá, todo o resto, sem exceções. Se não fosse vocês, o evento de jeito nenhum teria acontecido. Mais um agradecimento especial pro Arthur e pro Matheus, que se colocaram como fãs do site lá, se apresentaram como admiradores do nosso trabalho, em particular o Arthur, que veio de tão longe, né, prestigiar o evento, veio lá de Porto Alegre. Então, um abraço aí pros dois e pra todo mundo lá que esteve prestigiando o Marvel Day. Esperamos que todo mundo esteja nos próximos eventos que vamos fazer por aí. O Arthur e o Matheus estão brigando entre si pra ver quem é o fã número um da Marvel 616. Vão brigar até entender que não vale... Próximo é do Rodrigo Fonseca. É bastante ativo nos comentários do site. Então o Rodrigo mandou: opa, tudo bem galera do 616? Sou um frequentador antigo do site de vocês, sempre lendo as notícias e tudo mais. E recentemente descobri um outro blog de um cartunista brasileiro, no qual o cara recria histórias da infância do Peter Parker, cheio de referências aos quadrinhos do Aranha, todas em formas de tirinha. Muito legal mesmo. Acho que vale a pena vocês darem uma olhada e quem sabe até uma matéria ou post com o cara. Bem, é apenas uma dica. Então ele mandou o endereço, tá o link aí. Então um abraço, parabéns pelo ótimo trabalho do Marvel 616. Dei uma olhadinha, mas não cheguei a olhar tudo. Você conferiu lá o trabalho com o cara? É, tem um tempo que eu conheço esse blog, né? O criador do site é o Vitor Cafag. Espero que eu tenha pronunciado correto. É bem interessante porque tem uma pegada meio Calvin Haroldo, uma coisa bem inocente, assim, porque realmente... todos os personagens são bem, assim, são crianças mesmo. O Duende, o Aranha, doente que eu digo, o Harry Osborn, né? Uhum. A Mary Jane, e tem mas muita referência mesmo, assim. Numa história de Dia das Bruxas, o Peter usa aquela máscara de teia, de redinha que ele usou quando ele foi na luta ali pela primeira vez. Então tem muita referência bacana pra quem conhece o personagem. E outro detalhe interessante é que ele publica sempre duas versões da tirinha, uma em inglês e uma em português. Até os fãs de fora também. Faz tempo que a gente não faz uma entrevista, né? Então a gente começar a pensar quem são os próximos. Tem muito desenhista brasileiro que está começando a encher aqui no mercado, a aparecer, e a gente também tem que ver esse pessoal que não está no mercado ainda, mas que é um fenômeno. O trabalho do Vitor é algo que merece ser levado adiante. Então a gente vai começar a pesquisar os próximos listas de entrevistados do site. Próximo e-mail é da Angélica, ela vem de Lugar Nenhum. Tá, Lugar tá Nenhum lá, é o lugar do 9, hein? Tá lá junto com o Cosmo, né? É do Cosmo, do... É, tá, é, ela diz: olá, tudo bem? Antes de tudo, quero dizer que acho o trabalho de vocês no site super bem feito, estão de parabéns. Vou fazer algumas perguntas, se vocês não conseguirem responder, não tem problema algum. Eu sei desenhar, consigo copiar desenhos de todos os estilos, mas meus preferidos são os quadrinhos, e eu tenho interesse em trabalhar nessa área. Antes, é importante que eu faça um curso de desenhos para aprender mais ainda e criar minhas próprias técnicas, não é? E queria saber como eu poderia trabalhar em editoras, revistas e quadrinhos, e se é possível começar a trabalhar como desenhista aqui no Brasil. Como funciona essa área? É concorrida? É fácil de entrar? Quanto em média seria o salário? Desde já, muito obrigado pela atenção. Eu cheguei a responder diretamente a Angélica, porque era um e-mail que é complicado de estar explicando, então é detalhes. Eu, por exemplo, enquanto adolescente, eu tentei, me arrisquei. Muita gente na minha idade, que era fã de quadrinhos, a seguir essa carreira. Obviamente, os caminhos rumaram para outra coisa, né? Mas no final, né, uns 10 anos depois, estou eu aqui fazendo um site de quadrinhos com o Ed, com a Cami e com o João. Não é fácil. O que ela colocou a princípio é o caminho certo, né? A gente tem que aprender a desenhar, tem que desenvolver essas técnicas, tem que ir para uns cursos. E aí você não se preocupa, enquanto você estiver nesses cursos, estiver em contato com esses professores, vai ter o pessoal que vai estar de olho em você, vai te seguindo. Obviamente, você tem que fazer o que a gente chama de portfólio, né? Cada vez, até hoje a Adriana faz o dela, né? O Deodato também. Hoje em dia, talvez o Deodato não precise, mas os desenhistas, mesmo estando no mercado internacional, eles estão colocando aqueles desenhos que são, digamos assim, o que equivale ao book do artista, né? Você coloca as imagens, vão treinando, vão mostrando o que são capazes, né? Trabalhando a perspectiva, a sombra e por aí vai. Trabalhar aqui no Brasil, já acho meio complicado. A gente sabe que se o mercado americano tá estreito, né? Tá meio sufocado, e as revistas que vêm pra cá de lá já não são essas coisas todas de venda, né? Principalmente as comics, a gente sabe que no Brasil essa linha de comics, ela praticamente inexiste. Não vingou. Em momento algum, acho que Abril fez uma pequena tentativa com Terra 1, mas não deu certo. As outras perfis de desenhistas, né? O mangá hoje é bem popular, né? A gente vê que até a turma da Mônica tá apelando pra isso, já conseguem ter uma posição no mercado. Mas mesmo assim é complicado. Então, é concorrido, não é fácil de entrar. A título de curiosidade, eu tô respondendo essa parte aqui de quanto seria em média um salário, né? Pra pessoa achar que não vai ficar extremamente bilionário sendo um desenho de quadrinhos. Então, nenhum deles que eu conheço, né? Não vou fazer esse tipo de pé, mas eu fui pesquisar em fóruns americanos pra gente ter uma ideia de quanto é que ganha anualmente, e fazendo um pouquinho de conta, dá pra saber quanto é que ganha mensalmente um artista. Então, se comenta que um artista novato, mas que tenha um trabalho por ano, né, completo, ele possa alcançar o valor de $40,000 quando terminar essas 12 edições que ele trabalhar, né? Contudo, isso é um artista novato. Se você for analisar direitinho, um artista de top de linha, dos grandes, ele pode chegar a ganhar até $500 por página. Isso também vai variar de quem é a editora, né? Se é a editora DC, se é a editora Marvel, se é a editora menor feita Dark Horse ou outras. Também depende se o cara ainda tem um agente ou se não tem. Tem que ver, é complicado dizer quanto ganha, né? Inclusive tem artistas que tem o contrato de exclusividade, ele pode ganhar um absurdo a mais, porque além de ele ganhar o trabalho que ele tem produzindo a cada página, ele tem o trabalho de exclusividade. O Deodato hoje em dia é um... Fica então as perguntas que a Angélica fez para os nossos ouvintes no Nominata, que eu acho que é no fundo é uma dúvida geral para todo mundo que está começando nessa área. Para quem acompanhou o site nos nossos últimos dias, viu que a gente está com uma sessão nova chamada Arte no 616, que é justamente a chance que vocês que moram um pouco longe, não tem tanto contato aqui em São Paulo, no Rio, que onde está, digamos assim, um grande eixo, um grande núcleo dos artistas que trabalham lá fora, tem a chance de que essas pessoas avaliem seus trabalhos. A gente abriu essa sessão para isso. Essa ideia surgiu durante o Marvel Day e a gente executou. Então, é como eu digo, como todo artista dessa área disse, você tem que se dedicar, vai suar pra caramba, e não é nada fácil. E como vocês viram aqui, né, não é tanto que se ganha. É razoável, né? Essa sessão, o Arte no 616, o link tá aí no post também, que ele no post aí tá explicando direitinho como é que você faz pra participar e tudo mais. Eu acho importante pra quem se interessa por essa área, porque você vai estar recebendo dicas ali de alguém que conseguiu entrar lá, né? E essas dicas vão ser muito valiosas pra você aprimorar o seu desenho. Manda seus desenhos aí que vão ser avaliados. A gente começou com o convite da Adriana Mello, né? né? E a ideia é que outros desenhistas do ramo também comecem a dar uma olhadinha. Vamos lá, esse e-mail é do Will Conrad. Alô, pessoal do Marvel 616. Estou passando por aqui para parabenizá-los pela matéria feita com meu amigo Mike Deodato. Ficou muito legal e ele é realmente um belo exemplo de profissional. E certamente uma de minhas importantes influências como quadrinista. Além disso, gostaria de agradecê-los pela matéria sobre eu ter assumido as edições de Wolverine Origins e me colocar à disposição para qualquer informação que precisarem. Um grande abraço, Will Conrad. Cara, esse e-mail do Conrad foi da época da entrevista com o Deodato. Que vergonha eu tô passando, porque eu só fui ler isso agora. E o Conrad, pô, quem já viu o trabalho dele, não deu sorte de aparecer aqui no Brasil ainda, mas teve aquela minissérie da Emma Frost. Recentemente ele foi recontratado pela Marvel pra fazer o Black Panther, né, o Pantera Negra, que acabou sendo cancelado antes de ele assumir. E ele vai pegar justamente Wolverine Origin nas suas últimas edições, ou seja, com certeza, finalmente a gente vai ter uma amostra do trabalho do Conrad aqui no Brasil pela Marvel, né? Mas então fica aqui o registro que o Will Conrad entrou em contato com a gente e ele entra junto com o Vitor do Panny Parker na nossa lista de entrevistas, né? A gente tem que entrevistar esse cara. Até porque o Will colocou aqui que se coloca à disposição para qualquer informação, ou seja, dançou porque agora vai ter que dar entrevista. Então não dá pra fugir, Will. Agora... Bom, seguindo aqui, aproveitando muito a rasgação de seda, tem um e-mail do Anderson Jurado, mais um habitante de lugar nenhum, que diz que ele começa pedindo desculpa, né? E fala, desculpa demora para agradecer por vocês terem lido meu e-mail no nominar também o mês de janeiro. Já tinha salvo no computador, mas ainda não tinha tido tempo de ouvir. Muito obrigado. Mais uma vez, vocês me ajudaram onde outros falharam. É nóis, é nóis. Nossa, viu? Agora a gente não falha aí. A nossa maior qualidade é a modéstia. Gabriel Queiroz, olha ele de novo aqui. Pra quem tava achando que não teria Gabriel Queiroz nessa leitura de e-mails, você agora está feliz ou triste porque ele está de volta. E você devendo a mariola do menino. Já falei, tudo de uma vez no fim do ano, ou não. Então vamos lá, lendo o e-mail do Gabriel. E aí, pessoal do 616, vocês estão de parabéns. O site está ótimo. Eu gosto do Universo Marvel, vocês fazem a melhor seleção do material e sempre inovando com as matérias. Gostei do canal 66, que ainda estou esperando o arquivo para baixar, mas a minha grande dúvida é saber o que ficará em cada mix depois da mudança. Foi mandado durante aquela canal 66 número 7, Ed. Por isso que tá meio atrasado aqui. Ele já sabe o que aconteceu durante a mudança, né? Como é que ficaram cada mix. Uhum. Continuando a leitura, ele quer saber por que Guerra dos Reis tá saindo como setorizada. É uma grande história e conta com a participação do Gabriel Summers, que sempre foi mostrado nos X-Men e que são líderes de vendas. Ou seja, por que isso tá sendo setorizado? Eu moro em Rondônia e quase não vendo todas as HQs. Então, se for setorizada, aí é que não vai vir mesmo. Outra pergunta é, de onde vem o poder da Tropa Nova? Eu li em algum lugar que é Kree, mas eu não sei. E outra, Marvel e Novar são Kree, certo? Então por que eles não são azuis? Até outra hora e um abraço a todos. Gabriel Queiroz. Eu tô rindo com as perguntas. Ed, vamos em ordem. O Mix, ele já sabe, né? Eu fiz que já me adiantei que ele mandou naquela hora. Por que setorizado? O que acontece é que o Gabriel Summers, ele deu a sorte de ir pro Cosmo Marvel, né? Onde as histórias são boas e tudo mais, mas isso acabou não sendo sorte pra quem acompanha por causa dessa bendita setorização aí que a gente aqui que tá no eixo do mal em São Paulo e no Rio, a gente não sente tanto. Eu me lembro. Mas o pessoal aí do Nordeste, do Norte, todo mundo que não tá em São Paulo e Rio sofre muito com essa setorização, né? Infelizmente a Gabriel Summers tá em histórias de qualidade, mas setorizadas, né? E, né, é uma coisa aí que acho que por um bom tempo ainda vai estar nos quadrinhos nacionais, se é que ainda vai sair um dia. Né? Eu entendo sua dor. Bom, continuando, a outra pergunta era sobre a Tropa Nova. Como é que é a origem do poder dela? Ele disse que é Kree, mas não sabe. O poder da Tropa Nova vem de Xandar, né? Mais especificamente, quem detém meio que o guardião desse poder é a famosa mente global Xandariana. Tanto que quando a Tropa Nova foi destruída na aniquilação, a mente global ficou concentrada apenas no Richard Rider e ele acabou se detendo o poder da tropa inteira. Tanto que ele é, né, mega poderoso agora. Não é Kree, né? Na verdade é Xandariano o poder. Você ouviu errado em algum lugar aí. E já que pegou a ponte dos Kree, o Marvel e o Novar realmente não são azuis. Mas nem todo Kree é azul. A maioria dos Kree que aparecem nas histórias são azuis. Existem sim os Kree que têm pele rosada. Agora, por que eles têm essa variação, eu não sei saber explicar. Eu perguntei agora. Você falou, não, tem pele rosada. Tem os rosinhos azuis. Aí, por quê? Isso tem sido falado na Guerra dos Reis, que os Kree chegaram num beco sem saída evolucionário. Inclusive, nem as névoas terrígenas dos inumanos parece que vão funcionar neles. Então, essa discrepância de de cor de pele e tudo mais, talvez se deva a isso, né? Isso remete até àquela história, um arco gigantesco dos Vingadores, que foi aquela tempestade galáctica, né? A inteligência suprema dos Kree, ela tenta fazer um extermínio com a bomba negativa pra tentar ver se os Kree voltariam a evoluir, né? Coisa que ainda, mesmo assim, não aconteceu. É um negócio meio com a piada negra, né? Obscura. Meio que aconteceu com o japonês, né? Detonar uma bomba atômica pra criar um monte de mutação estranha. É, e mesmo assim eles continuaram nesse beco sem saída aí. Essas informações e outras, em breve, a gente vai começar a entrar em detalhes, porque a gente vai ter um Inominata, na verdade, uma nova trilogia, uma trilogia sobre o universo Cosmo Marvel, né? Que é muita coisa pra falar um Inominata só. Vamos abordar não só a Aniquilação 1 e 2, mas X-Men Gênesis Imortal, Guerra Silenciosa, tudo que resultou na Guerra dos Reis, a gente vai tentar abordar nessa nova trilogia de Inominatas que tá vindo por aí. Detalhes sobre essas raças todas, Kree, Shi'ar, Skrulls, a gente vai... É, Skrull não, porque vamos seguir, vamos seguir a sabedoria de Daniel Rand, né? Último e-mail agora, a gente tem que encerrar, né? Tem um programa pra fazer. Não, esse é grave. A gente recebeu uma reclamação aqui e eu não sei como... Foi o William Teixeira. Ele deixou o fone e o celular. A gente não vai deixar aqui, obviamente, questões óbvias. Boa noite a todos. Venho através desse e-mail fazer uma reclamação. Meu filho tem 4 anos. Já tinha comprado o boneco do Homem-Aranha e agora comprei o Wolverine. O interessante é que não faz nem 30 dias ele já quebrou as garras. Não era um dia da mãe. Eu paguei R$100 em uma loja revendedora. Queria saber como vocês podem me ajudar. Não acho justo pagar tão caro em um brinquedo e ele quebrar tão rápido. A coleção completa são 6 bonecos. Eu fiquei na dúvida se adianta comprar os demais. Aguardo o retorno. Então, né? Eu falo pra esse meio. Ai, meu Deus. Olha, William, eu recomendo você procurar a loja ou então a fabricante do brinquedo. Eu não tenho a mínima ideia qual o brinquedo do Wolverine que você comprou. Foi da Gulliver, representando a Hasbro, ou qualquer uma que seja aí. Mas a gente, como site de fãs de quadrinho, com um certo perfil jornalístico do tema, não vai poder te ajudar muito, cara. Mas eu concordo com você que eu não acho justo pagar tão caro em brinquedo. Eu, como cara que compra brinquedos, gostaria que fossem mais baratos mesmo. É, o Fernando lá da coleciona vai reclamar da gente tá falando isso, mas é uma verdade. Eu compraria muito mais desses Super Hero Squads que eu tô fazendo coleção agora, se eles fossem mais baratos. E fica a dica, não compre Wolverine que não tenha garras de adamante. E pra quem quiser entrar em contato com a gente, fora o nosso e-mail marvel66@gmail.com, @marvel616 no Twitter, @coveiro616 no Twitter, já que o Coveiro também entrou no Twitter, aê! Por livre e espontânea pressão, faz uns 3, 4 dias desde a gravação desse Inominata que eu não acessei, mas tudo bem. Também tem o @edivando e @camibio, meu Twitter e o da Cami. Temos os Form Springs, os links estão todos aí no post. É. E entre também na nossa comunidade no Orkut, nos comentários no nosso site e no grupo lá do Facebook também, que é uma complicação aquele negócio, mas quem não se enrola lá como eu me enrolo, pode também falar na comunidade do Facebook. Exatamente. Agora vamos finalmente começar nosso Inominata, quebrando tudo. There's a dude dressed like a superhero out there fighting a bunch of guys. It's fucking awesome! Who are you? I'm Kick-Ass. Então, antes de começar pra saber a opinião do que o pessoal achou sobre esse filme, vale a pena comentar um pouco de como começou essa história do Kick-Ass. Então, na verdade, eu lembro que um bom tempo atrás, antes de surgir o quadrinho, que é desenhado pelo John Romita Jr. e sobre o roteiro de Mark Miller, né? Começou a sair na internet, no MySpace, um videozinho que estaria vinculado também ao YouTube, de um suposto aluno, de um suposto adolescente, que estaria sendo espancado por outros numa gangue. E aí surge do nada um mascarado que ajuda eles e começou a se espalhar essa mania de que seria esse mascarado, quem seria, nomearam de Kick-Ass. Antes de ser revelado, já havia uma grande suspeita que seria, isso seria provavelmente alguma armação do Mark Miller, já que foi ele uma das pessoas que começou a divulgar isso inicialmente. E dito e feito, mais tarde, pelo selo Icon, que é um selo de autores, né, que os autores podem publicar seus próprios quadrinhos na Marvel, o Mark Miller anunciou que estaria escrevendo o Kick-Ass com os desenhos do Romitinha. A primeira edição saiu, foi um sucesso estrondoso, principalmente pela quantidade de sangue, a brutalidade que havia no quadrinhos, né, chocando com a realidade. Então aquela cena inicial que todo mundo viu no filme, onde um personagem tenta voar, acaba, como acontece na realidade, se chocando com um táxi, se arrebentando todinho, foi o que impactou mais o pessoal e manteve ainda mais curioso para continuar, né, os leitores continuarem acompanhando. Depois da segunda edição, já tava quase certo que ia ter o filme. Foi quando Mark Miller e Romita começaram a atrasar propositalmente o quadrinho para coincidir que a última edição saísse justamente quando saiu o filme nesse ano. O filme estreou nos Estados Unidos 2 meses antes aqui no Brasil, então só chegou aqui no Brasil um tempo depois dos Estados Unidos, foi em junho, e o pessoal começou a assistir, viu que tinha uma certa diferença, na verdade, dos quadrinhos, mas viu que mesmo tendo essa grande diferença, o filme trouxe algumas surpresas. Então, a gente convidou o pessoal aqui para começar a dar sua opinião. Então, isso que eu falei no começo, eu até gostei do filme. Só, sabe, eu não tenho certeza do tipo de coisa que precisava ser adaptada, porque não tinha exatamente como fazer. Muito parecido, mas dentro do que podia ser feito, eu acho que foi talvez o melhor possível. O filme, quando eu vi os trailers que estavam saindo por aí, eu fiquei empolgado, tá? Eu vi uma criança de 10 anos com uma peruca rosa enfiar porrada em traficantes com uma faca. Eu fiquei extasiado com essa imagem na minha cabeça. E eu esperei muito por esse filme. Esperei feito uma criança na árvore de Natal por esse filme. E esse filme não chegou aqui, portável. Eu fiquei muito triste com isso. Muita injustiça. Então, o filme tem tudo pra ser pipocão, fazer alegria de qualquer cinemão, né? E não teve, infelizmente, uma distribuição meio porca aqui no Brasil. Aí eu assisti pelas vias duvidosas aí, e cara, que filme. Não é. Você não vai ver esse filme esperando muito filme cabeça, né? Mas se você for naquele espírito de porco de se divertir, você sai lá limpo e leve. Que filme. Que atriz aquela Chloe Moretz. A Clara, você que é a Hit Girl? É, Hit Girl. Ela fez muitos filmes, cara. Ela fez 500 dias com ela, já fez filme de terror, já fez... Não, o que eu me choquei ao saber que ela é fã do Justin Bieber, cara. Eu fiquei chocado com isso. Fã de quem? Do Justin Bieber. Baby. Tem filme bem interessante com ela, que é o 500 dias com ela. É, ela também tá muito boa. Ela me surpreendeu ali também. Ô Daniel, só uma perguntinha. No filme do Kick-Ass, você também se apaixonou por ela? Cara, eu falei aquela coisa que ele falou, cara. Eu vou esperar ela crescer só pra poder sair com ela, mano. Que é isso? Ed, que coisa ideia sua chamar o Daniel? Que eu sou o mais novo daqui, eu sou mais próximo de poder fazer isso, né? Então, maravilhoso. Bom, primeiro eu também me apaixonei pela Hit-Girl, não vou mentir. Eu assisti o filme antes de ler o gibi, eu não gosto muito disso, mas acho que valeu a pena. Foi a mesma coisa, quando começaram os trailers, eu achei que ia ser um filmaço já. Não foi aquilo que eu esperava uma história totalmente diferente, mas foi um filme muito legal. Eu já assisti 3 vezes e acho que se passar mais uma aí e meu irmão colocar de novo o DVD, eu vou assistir de novo, tranquilamente. Gostei muito, em certos pontos supera o gibi até. Eu assisti o filme não imaginando que ia ser uma coisa assim, extraordinária e tal, mas depois de assistir eu fiquei acompanhando muito com o Procurado, que também é baseado num gibi do Mark Millar. Gostei do filme, é bom, entretenimento e tal, mas não gostei muito porque é muito violento. Ah, isso é divertido da parada? É, mas tudo bem. Não me agradou nessa parte, mas o resto, a parte cômica e a parte dos adolescentes, da vida dos adolescentes, aquilo ali ficou muito real, ficou muito engraçado aquilo ali, valeu o filme. Bom, já pegando o gancho aí do que o Gerson falou, ele comentou que achou o filme bem violento, né? Eu até brinquei na abertura do programa, dizendo que a Hit Girl é filha da Beatriz Kiddo, né? E eu acho que é bem por aí mesmo, que no Kill Bill, que é de onde vem essa personagem, Tarantino usa a violência de uma forma assim que acaba gerando aquele humor negro, né? E eu acho que isso também tem no que é. Eu assisti com o Coveiro, né? Aquela parte, por exemplo, da bazuca no final, lá quando, né, o cara explode lá e tudo mais. Essas partes acabam ficando engraçadas de um jeito até meio bizarro, né? Numa situação normal, a gente não daria risada daquilo, mas acaba rindo no filme, porque acaba ficando tão assim, escrachado, que vira uma coisa até meio caricata e acaba ficando divertido, né? E o filme, eu tô com todo mundo aí, gostei pra caramba, me diverti muito, ele é muito engraçado, e também tem uma parte até interessante de evolução, né? Que o Kick-Ass, ele, embora não evolua no filme fisicamente, né, ele continua apanhando de todo mundo e tudo mais, ele dá uma certa evoluída mentalmente falando, né? Que no começo ele tá mais pra um caçador de glórias e no final ele tá mais pra um herói mesmo, tá fazendo o bem por ser certo e não pra ser famoso, né? Eu achei legal essa evolução do personagem também. Fora a Hit Girl, que tá, não precisa falar nada, acho que é a preferida de todo mundo que assistiu o filme, Big Daddy do Nicolas Cage, pô, tá. Pô, o Nicolas Cage já é meio maluco nos filmes e diverte a gente, né? E nesse papel, pô, tá demais, né? É um Batman bizarro. E ele se realizou, né? Porque ele adora quadrinhos, todo mundo sabe disso, e acho que foi a realização dele de ser um personagem daquele tipo. Da minha parte, eu já acho que violência nunca é demais. É isso aí, pessoal. Mas não sei, tá assim, tão violento assim. A revista é bem mais. Não, e o legal do filme é que ele não é que é só a violência e ponto. Eles sabem usar, assim, na medida do bom senso, a violência. Não é uma coisa assim, nonsense, que eles jogam no transparente. Eles guardam momentos de clímax que eles usam a violência de forma linda, ao som de Elvis Presley e altas músicas viradas que o Matthew Vaughn, que é o diretor do filme, achou por aí. O filme não é só violência, é violência, é música, é sátira, é uma mistura de todos os sonhos de fãs de quadrinhos numa tela, tá ligado? Muito bom. Eu tenho medo desse violência linda na cabeça desse moleque, mas tudo bem. Uma violência, mas uma violência de graça, você quer dizer, né? Ela tá encaixada num momento muito legal, assim, que serve perfeito pra isso. E tanto que o sangue que eles usam nesse filme não é aquele de efeito digital, sabe? É um sangue, aqueles trash de tinta, tá ligado? Eles não fizeram esse filme na violência, cenas de violência, não foram pra, tipo, fazer a galera pular, sabe? Eram momentos encaixados. É tanto que só tem dois momentos, assim, de porradaria foda, que é a cena do apartamento nos traficantes e no final. E mesmo assim, você não sai do cinema pensando, pô, o filme não teve muita ação. O filme é altamente movimentado, tem várias coisas e tal, mas as cenas de violência também não são apelativas. Elas estão dentro da narrativa. Ô Daniel, o resto da violência que teve no filme aí foi justamente o que ocorre comumente aí no Ceará, né? Moleque se esbatendo aí no meio da rua, matando outro perto do beco, o resto foi normal. Exato, porque cotidiano, nem liguei mais. É, tudo bem. Eu não falei? Ed lembrou bem, a gente assistiu o filme, acho que tava previsto sair um final de semana, acabou cancelando por causa de Copa do Mundo, foi, como disseram aí, foi mais deixado de lado impossível. E final das contas, surpreendeu porque acabou agradando todo mundo. Vocês comentaram aí de violência. Uma coisa é você ver nos quadrinhos, outra coisa é você, por exemplo, ver um homem sendo esmagado naqueles compactadores de lixo com carro, estourando aquele barulho. Desde aquilo até sendo um osso estourado numa perna, você vendo do jeito que foi colocado no filme, você se deixa você agoniado. Não é apenas um filme, como vocês comentaram aí, de tiro pra todo quanto é lado. Você sente a violência do filme ocorrendo e você se choca. Por incrível, por mais escrachado que seja, você acaba se chocando um pouco porque você imagina sendo você na situação. Chega a ser bastante pesado o filme. Cada vez que tinha uma violência, bateu palma, assim, nossa, esse cara tem razão. Eu não sei se acho tão lindo, mas que eu achei autêntico em todo momento, achei. Apesar de vocês falarem que serem colocados de uma maneira banalizada, que deixa o filme ainda mais interessante, tanto quanto o que vocês falaram. Falaram aí que foi o Kill Bill, que chega a ser bastante parecido do jeito que coloca. Nos filmes do Tarantino costuma acontecer muito isso, de dar risada da violência, como acontece aí no Kick-Ass, né? O pessoal até brinca e fala que a gente ri de nervoso, porque na verdade a gente fica tenso e ri pra aliviar a tensão, né? Exato, é o sistema de defesa que o nosso corpo cria e o filme aciona essa coisa. Quando você vê uma cena tão absurda que você, a única coisa que você pode fazer é rir, porque não tem o que fazer, cara. Ver uma criança batendo no meio. Negão, cara, é muito... Não, isso é, ela não só mata, né? Ela finca, assim, a espada nele e olha rindo. Como é rindo, a música, achando legal aquilo. E a música no fundo é altamente infantil, sei lá, do programa da Xuxa. Não, foge aquela história, né? Comédia, às vezes, não é só uma piada ser boa. Às vezes, pra ser aquele jeito, tem que fugir um pouco do ridículo, ao mesmo tempo que tem senso. Então, você vê uma conversa do garotinho com o pai, em que o pai diz que amenizou a hora de atirar as balas nela, que botou com uma pressão mais leve, e ela fala, ó, você é o melhor pai do mundo, aquilo... É surreal, né? Nunca mais ter visto em filme nenhum na minha vida. Mas o pior é que, assim, ao mesmo tempo, do jeito que foi colocado, pareceu natural entre os dois atores. Fora essa parte da violência, outra coisa que já tinha comentado, que o Jefferson viu primeiro com a Cammy, até comentaram isso. Foram as leves referências que existiam dos quadrinhos dentro do filme. Tem muita referência. Eles começam pelo próprio abertura já, com a música do Super-Homem, quando aquele cara que foi o primeiro herói falado na cidade dele lá, acho que é Nova York mesmo, né? É Nova York. É Nova York, passa. E o cara se esborracha no táxi, depois tem a música do Homem-Aranha, quando ele faz o uniforme. E depois, mais pra frente, é a música do Batman. Mas é tudo estilizado. Você sente que é a música, mas não é a cópia exata. É, uma outra que eu vi foi quando ele se arrebenta todinho depois de atropelado. Depois de espancado e atropelado, né? E aí depois esfaqueado também. Não, é, tipo... Todo atarrachado, coloca um ferro em tudo quanto é lugar nos ossos dele. E aí ele se compara ao Wolverine. Cara, eu sempre fiz isso. Eu sempre que eu tirava um raio-x, eu falava, olha o Wolverine aí. É incrível. Ele levou meses pra se recuperar, mas... Alguém lembra mais de alguma aí? Olha, não é uma referência de quadrinhos, né? Mas naquela hora que o Big Daddy e o Kick-Ass presos, né? Que eles vão ser executados e a Hit Girl chega pra salvar eles. Aquela referência daquele jogo Doom, meu, eu fiquei maluco, cara. Putz, caramba, dá vontade de você pegar dá a impressão que você tá no jogando videogame no cinema. É muito, muito bom aqui. É, e o pior, coloca o óculos, né? E pra enxergar a visão noturna. Ah, e aí você tá com a faquinha, com a arma, atirando, visão da garota. Foi muito boa. Muito show. Big Dad, que ali é o Batman, né? É completamente. É essa mesmo. Ah, quando ele tá pra ser espancado lá, quando ele tá apanhando ali o Big Dad, ele também vai narrando, tipo, ah, eu nunca vou ver o Fugir Lost. Vocês acham que só porque eu tô narrando aqui eu sobrevivi, e começa a falar vários filmes também nesse estilo, o narrador tá morto e tal, é bem legal. E o Big Daddy usa um monte de falas de histórias em quadrinhos como dica pra Hit Girl usar como arma, né? Tipo a vingança do Robin. Ali ela pega uma faca, sei lá, uma coisa assim, e joga na cabeça de um capanga. Aliás, se o Kiki soubesse como foi o final de Lost, ele tinha pedido pra levar um tiro ali na hora. O que é interessante, é que a referência deles, além de ser um dos quadrinhos, também é muito atual, porque eles usam essa coisa do YouTube, da internet, da rede social, que tá na moda hoje em dia, a internet. O que é se tornou conhecido pelas multidões, entre aspas, não foi porque prendeu um serial killer famoso, ou porque fez algo extraordinário, só defendeu um latino que tava passando pela calçada de skinheads. E graças ao YouTube, ele ganhou essa fama toda. Ganhou um quadrinho e tal. Isso eu achei muito legal deles terem usado no filme. Também tem até no quadrinho, eu acho. Eu gosto bastante que alguns autores fazem isso, que é você encaixar o quadrinho na sua época. Quando você tinha um quadrinho de 1980, tinha a Guerra Fria envolvida, 1970 antes também, e quando chegou a década de 90, também tinha sua época, você tem que registrar o que tá relacionado. Você é um quadrinho muito atemporal, tira um pouco a graça de você tá deixando um personagem próximo a você. O que é nesse ponto? Ele vai muito além. No caso, as histórias em quadrinho em si, se você olhar o gibi, a toda hora o molequinho tá entrando naquela comic shop e falando coisas que acontecem hoje no dia a dia nos personagens Marvel. Então ele tá discutindo com os amigos dele, coisas comuns, discutindo sobre Hulk Vermelho e por aí vai. Isso é uma das coisas que paralelamente também é interessante nos quadrinhos, que não, você não pôde ver no filme, lógico, porque o filme era pra ser levado ao público geral, não é algo tão específico. No quadrinho ele chega até a falar que alguma série, não lembro qual, é um lixo, né, uma coisa assim, acho que é da DC ainda. Que ótimo. Isso, e a Marvel tem essa liberdade de comentar, inclusive, séries que tá ocorrendo paralelamente de outras editoras dentro de Kick-Ass. É que esse aspecto no filme funcionou muito bem, essa coisa do YouTube e tal, de um jeito que os quadrinhos não tinha bem como passar essa ideia, porque não tem aquela coisa gente ver, assim, de assistir. Né? Tinha até um pouco isso no Hancock, né? Que foi só um pouquinho ali, mas deu pra sentir que era uma boa ideia, né? Daí o Brizola tem razão, né? Porque como o cinema é muito mais visual, né? Então a gente vê a cena lá mesmo do pessoal acessando o YouTube e vendo o vídeo lá. Coisa que nos quadrinhos até pode ter, mas não é a mesma coisa, né? Não tem aquela interatividade na revistinha. É. Ainda mais com a arte do Romitinha, o movimento perde mais ainda, né? Seria totalmente diferente se fosse tipo um Deodato da vida desenhando. Shows over, motherfuckers. How do I get a hold of you? You just contact the mayor's office. He has a special signal that shines in the sky. It's in the shape of a giant car. O Ed falou rapidinho, né? Acho que unanimidade, ele fez vários tópicos aí. A Hit Girl seria o personagem preferido de vocês. Vocês querem comentar rapidamente sobre os outros? Eu queria falar sobre o Mark Strong, que é tipo o vilão do filme lá, o pai do Red Mist. Manda. Cara, se aquele cara me mandar comer cocô na rua, eu faço com o maior prazer, porque ele tem uma destaque falando. Mas tem? Que é isso, cara? O cara tem um poder na voz que eu fico abobado. O cara é muito bom, cara. Eu fico abobado. Porque ele, como ele faz essas ameaças de supervilão, tipo, eu vou matar o super-herói, você fica com medo, você não fica pensando, olha que idiota, ele está resmungando, não, você fica com medo, do que ele pode fazer, que ele é tanto que até enfiar porrada na Hit Girl no final, coisa altamente surreal, um cara gigante, narigudo, careca, entrar porrada numa menininha, e é muito, muito louco. Mas isso foi uma coisa bem interessante mesmo, porque colocar o vilão principal ali como um cara humano, um mafioso, foi um grande acerto. Assim. Eu não sei como é nos quadrinhos que eu não li, né? Mas isso no filme funcionou muito bem, porque você vê os heróis sendo todo um bando de maluco fantasiado e o vilão é um cara, assim, normal, né? Se veste normalmente, tudo mais. Então, eu gostei muito do vilão. Também, realmente, foi muito bom. O vilão não é um nerdão que fica se fantasiando como cara bom e tal. Ele é aquela pessoa que, sei lá, tipo, é o cara popular da escola que não fica imaginando a vida dele de outro jeito, não. Ele age naturalmente, porque ele não precisa se esconder atrás de uma máscara, alguma coisa assim. Ele não seguiu o manual de vilão, que ele tem que falar todo o plano antes e depois sair voando com um jatinho, né? Esses vilões, se você pensar, eles são, na verdade, meio prepotentes, assim, né? Eles têm um certo medo, eles têm que se esconder atrás de uma máscara, um disfarce, falar aquelas coisas. Eles são, tipo, vilões reais mesmo. O cara não vai ter medo de outra pessoa. Ele é o chefão da máfia, ele manda matar quem ele quiser, ele não tá nem aí. Tanto que é prevalente no filme todo aqui que é os super-heróis, né? Porque eles que precisam usar uma máscara pra sentirem bem. Uhum. Eu só queria fazer um adendo em relação a uma música que depois de assistir, eu fiquei sabendo que naquela cena final do tiroteio lá, ia tocar a música November Rain, do Guns N' Roses, mas tiveram que cortar por causa dos direitos autorais. Acho que é uma pena, porque eu acho que seria bem legal. Eu, pelo menos, gosto da música. Pena que não pode ser. Só queria dizer que o Red Mist tentando, sei lá, emular um mafioso é muito engraçado. Ele é de trás da mesinha com a arma na mão, falando assim, gesticulando com a mão. Particularmente, o Red Mist é um personagem que pra mim ficou muito mais agradável no filme do que nos quadrinhos, né? Ele cresceu muito mais como personagem. As pessoas que leram os quadrinhos vão entender por quê. Mas assim, a reconstrução dele no filme foi muito melhor. Mas pra mim, ele só tem um defeito, assim. Eu acho que o disfarce dele é o único que não funciona. O que que é o Big Daddy e a Hit Girl, eles, você se cruzasse com as identidades civis deles na rua, você não reconheceria. Mas não tinha, eu acho que não tinha como o Kikies não reconhecer o Red Mist, sendo que ele conhecia o moleque que era a identidade real. Ele já tinha visto várias vezes o menino lá aqui. Mas o Red Mist tem aquele cabelo punk de anos 90, né? O cara tá andando por aí todo engomadinho. É, mas ele tem uma bochecha meio Kiko, cara. Não tinha como não reconhecer aqui. Não só bochecha, não. O nariz também. Imagina o Kiko com a máscara. Você não tinha como não reconhecer o cara. Tá esculhambando. Super-homem também. Quando tira o óculos, todo mundo não reconhece porque ele fica mais solto. Óculos e pintei o cabelo diferente. Tem que e aí ele age de uma maneira diferente e ninguém reconhece também. Ó, vou ser sincero, eu pensava que era ridículo isso, mas acontece. Eu usei óculos assim, boa parte do tempo, quando eu tô de lente, recentemente tem gente que não reconhece. É loucura, mas acontece. Coveiro se achando Superman. Ah, vá pra lá. Shows over, motherfuckers. É o seguinte, eu vou cutucar um tema que é o tema principal do próprio filme, né? O menino levanta a questão, por que é que não existem heróis no mundo real? Então, o filme tentou mostrar exatamente isso, por que é que não existe? Na opinião de vocês, fora o Ed, por que é que não existem heróis no mundo real? O que é que falta? A história já responde rapidamente. Quando ele primeiro precisa ser vestido, ele é saqueado, atropelado e fica todo quebrado. E pra mim, sempre foi mais como... Esse tema foi mais uma brincadeira, né? Do Mark Miller, que ele queria toda essa situação de história real e tal, pra já no começo, assim, mostrar que isso é uma bobagem, que não existe, que foi mais uma provocação, achei. É, eu acho que, porque pra ser um super-herói, o cara acho que tem que ser nerd primeiro, né? Não, outra pessoa não ia ter essa ideia, ter essa vontade. E nerds ou são muito inteligentes pra saber que não vai dar certo, ou eles são muito medrosos pra arriscar fazer uma coisa dessa. Então, eu acho que é isso. Cara, o motivo para os super-heróis é porque não existe, sabe, que raios cósmicos, não existe bomba gama, não existe nada, cara. Ah, mas aí o menino levanta a questão, Daniel. Levanta o seguinte, será que eu preciso isso? E no filme nenhum tem superpoderes. Eles querem ajudar justamente as pessoas na rua, porque se existe a violência negativa, por que ninguém se levanta pra fazer uma violência positiva e fazer o bem? É essa a questão. Violência positiva é uma boa explicação, hein? Vamos notar essa. Uma violência linda aí. A única explicação pro cara se vestir de super-herói é a que tem no KickAss, pro cara se sentir bem. Porque se o cara inventasse fazer justiça com as próprias mãos, ele ia morrer, ou ele ia ser humilhado por aí, ia ser ridicularizado. Se eu não tivesse a intenção de montar família, se eu morasse sozinho, não tivesse ninguém, cara, eu não vou mentir, eu acho que eu me vestiria de preto pelo menos uma noite e ia tentar ajudar alguém na rua. Olha mas, só. Tipo, olha, pô, desculpa aí. Porque, cara, é uma ideia muito legal. Só que, por que de preto? Porque tá de noite. De sair por aí. Por que não amarelo? Eu vou pôr um vai ser ninja, cara. Um preto, um ninja com espada. Mas eu não ia também entrar no... Por que não com a roupa azul com a pomba no peito? Porque ele vai ter que pagar direitos autorais. Não, e eu também não ia ser louco de, sei lá, entrar numa favela pra pegar um traficante, entendeu? Não. Eu ia ficar ali no bequinho esperando acontecer alguma coisa. Se não acontecer, sorte é minha. Mas que herói é esse? Dá licença. É o máximo que eu posso chegar, o que eu falei. E o que é esse raciocínio? Não, quer dizer, você pode... todo mundo pode se fazer um pouco super-herói no dia a dia. Ajudar quem precisa, tipo, protestar quando vem um assalto, coisa assim. Protestar não, né? Sei lá, ser ativo, não ser passivo quando vê um problema na rua. Mas tentar, sei lá, destruir a estrutura da máfia, ou tentar desarticular a corrupção na polícia. Isso, se o cara for tentar fazer, o cara vai se quebrar todo, entendeu? Vai ficar... Não vai adiantar nada. Vai ser um desperdício de vida e de tempo, entendeu? Eu acho que... Essa é a resposta. Não existe super-herói, porque não existe nada de super hoje em dia. Acho que na vida real, o super-herói mesmo seria só um cara tipo o Justiceiro, sem poderes e agindo na clandestinidade. Nem eu, o Big Dad e a filha dele. Ninguém sabia quem ia cometer os assassinatos, só sabia que eram cometidos, mas até o dia que ele foi se deixar filmar, né? Foi que foi descobrir que existia um super-herói mesmo, mas até ali ninguém sabia que existia. Em nenhum momento tem poderes no filme, é de aquele coisa. Porque mesmo assim, alguém não se levanta pra fazer. Ed, você com certa experiência aqui em São Paulo, nas suas andanças noturnas ou diurnas, eu não sei. O que é que você acha? Por que o que a proposta do filme, como ele coloca, nunca aconteceu antes? Por que não acontece de a pessoa, de repente, acordar de dia e dizer, vou vestir uma máscara e vou ajudar uma pessoa? Do mesmo jeito que um bandido veste uma máscara e faz o mal. Bom, primeiro que tudo, é a vergonha alheia, né? O cara sair com uma roupinha daquela... tanto que assim, o que é quando ele vai render os bandidos lá antes de levar a facada, a primeira coisa que os caras fazem é tirar um barato dele. Então, imagina só uma figura dessa andando na rua pra combater o crime, lá, um cara com uma roupa colorida dessa e tudo mais. Os outros filmes de heróis da Marvel, que a gente já viu, dá um enfoque mais realista aos uniformes, né? Mas a gente sabe que na vida real, se um cara inventar de fazer uma coisa dessa, seria um uniforme estilo esse do que é mesmo, um uniforme, uma roupa de esqui, uma coisa assim improvisada, e o cara ia pagar um mico violento na rua, né? Esse é um ponto já que desencoraja qualquer um, né? Porque você ser ridicularizado em público não é uma coisa mole, né? A principal coisa que impede um herói de existir na vida real é porque você não sabe na vida real quem é o vilão. Nos quadrinhos é muito mole, né? Doutor Destino inventa uma máquina do tempo, o Quarteto Fantástico vai lá e impede. Na vida real, não. Como o Daniel citou o exemplo aí, se o cara vai desbaratar a máfia, provavelmente o verdadeiro chefe da máfia ninguém sabe quem é. E esse cara vai te pegar mais pra frente. Quem é o vilão da pedofilia? Quem é o vilão da corrupção na política? Não existe um rosto que você tem que enfrentar. O cara que pensar em ser um herói da vida real, ele vai se desmotivar justamente porque ele não vai ter quem enfrentar. Inclusive no Watchmen, ele aborda isso muito bem num determinado momento lá. Coruja, original, ele fala na biografia dele que eles muitas vezes ficavam um tempão na sala de reuniões sem ter o que fazer porque eles não tinham quem enfrentar. Isso acontece na vida real. Você não tem um vilão. O mal não tem um rosto no mundo real, né? Eu concordo com vocês, agora eu vou dar minha opinião, que é difícil, só que você tem que olhar um lado. Uma coisa é um moleque do nada, como falaram aí, que disseram que só um nerd se vestiria e tal, que não tem noção, não tem nem, digamos assim, o know-how de como lutar com uma pessoa surgir do nada e reconhecer isso. Mas você pega o exemplo do próprio Big Daddy, ele tava relacionado com era um ex-policial, não é isso? Ele tinha noção de como agir, ele tinha noção de quem estaria isso. A gente não tá pegando alguém do nada. Mas o que eu acho, quando eu tô aqui nesse assunto, que é o que tá acontecendo hoje no mundo, e os quadrinhos, na verdade, estão refletindo o que tá acontecendo hoje no mundo, é que antigamente, eu vou dizer algumas experiências próprias, o mundo era mais preto e branco pra o que é certo e errado. E a gente tá vendo um reflexo disso nos quadrinhos, porque começou esses tons de meio de cinza, que alguns preferem um herói não tão herói, misturado com um vilão que tem defeitos, que ora, sabe, feito o Homem-Formiga atual, né? Quem leu as histórias dele nos Estados Unidos sabe que ele não é um herói lá tão perfeito. Ele usa muitas das vezes os poderes dele pra fazer um benefício próprio, até questão de diminuir pra entrar no banheiro feminino e olhar as meninas. Então mudou um pouco essa realidade. E você via que antigamente, até pra questão do assalto mesmo, não era questão de a pessoa ter medo de se ferir, não. Era, você via que, gente, muitas vezes era moleque, eu me lembro disso, de você ver um assalto assim de furto, alguém pegava um moleque e batia. Hoje em dia você tem até medo de fazer isso, como alguém citaram, que você, às vezes você se torna um vilão por estar fazendo isso. Tá ajudando alguém que tava assim, na bolsa levada, vai lá, segura o moleque sai em defesa e você de repente que tem que responder mais que o menino. Então, a grande mudança disso não precisa, na verdade, na minha, quando eu toquei esse assunto, de você se vestindo uma máscara e vai. Aqui no Brasil começou a surgir muito mais isso. Imagina os Estados Unidos antes, que você sabe que os advogados têm muito mais força que qualquer outra coisa. Então você às vezes encostar, olhar em enviesado pra alguém, pode acabar fazendo um processo muito maior. Então, o que, na minha opinião, acontece hoje é isso. Perdeu-se um pouco os valores. Se nem tem os valores, não adianta nada de ter uniforme, nem ter um grande preparo, nem nada. Você sabe que isso que você falou de ver um ladrão na rua e bater, não é brincadeira, não, mas quem falava isso pra mim era meu avô, cara. Ele falava que, tipo, é sério. Ele falava que se alguém gritasse na rua, ladrão, não sei o que, todo mundo corria pra cima do cara e batia nele, né? Se o avô era um adulto, eu era um moleque, tá? Vale ressaltar. Quando acontecia isso, eu era muito pequeno, né? Antes vocês tirem onda. Mas vou te falar que quando tem algum assalto assim, por aí, alguma coisa, as pessoas estão vendo, se eles pegarem, assim, alguém falar, olha o ladrão, os caras, as pessoas não... Ou as pessoas viram as costas, ou se elas decidirem agir, elas não, tipo, mobilizam o cara pra poder chegar. Não, eles pegam pedras e pedrejam até o cara morrer, cara. Aqui, pelo menos aqui no Nordeste. Uhum. E isso é muito triste, cara, porque você não sabe o que fazer, se você tem suporte da lei, se você faz guarda uma arma em casa, sabe? É uma confusão isso, cara. Antigamente não era assim. Exatamente. Então, assim, eu cheguei a ter um outro exemplo de uma pessoa que era advogada aqui no Brasil e não precisava nem se a pessoa, na verdade, tá sendo machucada por outra. Ela falou que recusaria uma ajuda de uma pessoa que tivesse tendo, sei lá, uma epilepsia na rua ou tivesse tendo um ataque cardíaco, se ela tivesse sozinha. Ela não ajudaria, porque ela tem ideia de que ela poderia ser acusada de se prestar um socorro errado, ela ser indiciada e ela ter que acabar respondendo a um crime. Então vocês têm uma ideia de como o valor de ajudar foi deteriorado? É, não sei, falando muito assim, coisa de bandido, assim, que não é bem, que eu vejo como, exatamente como mal, assim, que eu não sei, digamos assim, se esse mal, assim, existe. O que eu mais vejo mesmo é indiferença, isso não é o que tem que se enfrentar. Essas sombras de cinza que a gente vive comentando que tá acontecendo nos quadrinhos, já tá muito tempo acontecendo no mundo da gente. Show's over, motherfuckers. With no power comes no responsibility. Except that wasn't true. das três pessoas que viram os quadrinhos, é o Brizola e o Bruno, juntamente comigo, não é isso? Uhum. Na verdade, eu vejo muita diferença, muita mesmo, a ponto de eu, assim, achar que vai ser até legal se lançarem um outro filme, ele for bem mais diferente até que o quadrinho. É, os personagens, eu acho que são, assim, muito opostos aos quadrinhos, sabe? Eu gostei muito da Hit Girl no filme, não gostei tanto dela no quadrinho. O Red Mist, o contrário, no quadrinho, eu achei ele muito mais legal. O Kick-Ass é legal nos dois, mas de formas muito diferentes. Então, assim, só aí já dá uma diferença enorme, né? A história de cada personagem muda muito. E eu também não tenho como escolher um mais legal. O filme abordou de um jeito muito legal pra um filme, e o quadrinho ficou também, tipo, pro quadrinho. Não tem, assim, aquela sensação de que você tá adaptando ou forçando alguma coisa. Ficou bem, bem legal. É, só que o que eu acho que mudou, tipo, realmente, que mudou muito no filme, é que Kick-Ass no quadrinho, ele passa aquela sensação mais, tipo, o nerd que quer ser super-herói mesmo. É tipo o perdedorzão que não consegue fazer nada e... Não vou falar o que acontece, mas, tipo, você vai vendo assim, aquela base, que é o nerd não é um super-herói. Ele não vai conseguir nunca ser um super-herói, ele se perde no filme. Porque no filme a gente vê Kick-Ass, no final, pelo menos ajudando e tal, né? Conseguindo realizar o sonho dele. E no quadrinho, ele até realiza, mas é de uma forma muito diferente. É, fora isso, a imagem no filme, a fotografia ficou muito bem feita, enquanto que no quadrinho, o desenho do Romitinha, eu achei que ele ficou meio fraco, porque o Romitinha é um cara que eu acho que desenha muito bem, mas ele parece meio preguiçoso às vezes, tipo, parece que ele desenha correndo, todo mundo com o nariz quebrado e tal. Eu acho que ficou muito parado os desenhos dele, tem cena que você tá num lugar, pula pra outro e você não sente a mudança, sabe? Exageros demais em alguns pontos, outros que ele poderia ter exagerado e não exagerou, mas no final eu gostei muito dos dois. O quadrinho dá pra você ler numa tacada só, eu fiquei 2 horas lendo, nem percebi, e o filme é a mesma coisa. Acho que as diferenças são enormes e nem dá pra comparar a ponto de você falar que é a mesma história, porque não é. Por exemplo, o Tony Stark do Homem de Ferro, ele é essencialmente o mesmo, misturando elementos do Ultimate, então você considera ele uma adaptação, né? Mas se você diz que o que é do filme e dos quadrinhos são personagens tão diferentes assim, será que não é uma, o filme não seria uma inspiração em vez de adaptação? Eu senti que é quase isso, porque principalmente em relação ao próprio Kick-Ass, porque você pega do quadrinho do filme, eles não são nada parecidos. É, eu acho que em essência até que são. Agora, valeu a pena mudar? Porque se for uma adaptação tão fiel, que a história era fechada, ela tinha algumas coisas da história tem ali, mas tem outras que eram 8 histórias e tava fechada. Dava pra montar um filme exatamente igual que tinha nos quadrinhos? Daria. Não tão exatamente igual, porque, como falei, o Romitinho prejudica. Mas sabe aquela história que você até adorou o livro? Você pega o livro do Código da Vinci, o filme é exatamente igual. E quem já leu o livro antes, dormiu, teve raiva no filme. Não porque o filme seja ruim, não. Porque quem não leu o livro até que gostou. É porque você, toda surpresa, tava ali. Você tava relendo praticamente tudo ali. Você sabia, antecipava cada movimento, cada fala. Então, assim, às vezes o pessoal reclama, mas vale muito a pena você só se inspirar e dar uma chutada de balde e um pouco mais além. Eu acho que valeu a pena o que quer por causa disso. Na verdade, eu não achei, assim, tão diferente. Porque, sinceramente, eu não vi, assim, tantas divergências, assim. Eu vi mais, assim, o que mais mudou pra mim. Foram, tipo, as consequências da história. O desfecho dela, porque os quadrinhos são mais pessimistas, no final. O filme já é uma coisa mais... As coisas são mais certas. E meio que conquista algo. Posso até dar um spoilerzinho, assim, pequenininho. Só pra mostrar como a diferença é grande, assim. Coisa pequena da HQ. Só uma... Um trechinho, assim. Posso me arriscar? E vocês não vão ficar bravos, né? Quem não leu aí. Ed, você modera. Bom, como eu não sei se vou comprar, manda ver. Vai. Então, é o seguinte. A Hit Girl, por exemplo, ela é tão diferente no quadrinho que no filme você vê uma menina que ela é ficcionada por super-heróis, mas que ela tem noção das coisas. No quadrinho, ela é totalmente viajada, a ponto dela, numa cena, usar cocaína e falar que aquilo é uma arma super secreta que o pai dela deu pra ela, feita por um cientista que vai deixar ela mais forte. Putz, cara. É, exatamente. O filme tem desse realismo. Agora falando agora a minha visão dos quadrinhos, né? O quadrinho, ele dá uma realidade à coisa que o filme te deixa com aquela empolgação pra você sair pulando, né? É feito com o pessoal que, de vez em quando, quando assistia Matrix há um tempo atrás, dizia, pô, do jeito que acontece ali, dá vontade de você ir atirando. Muita gente ouvia isso quando saía do cinema, saia o pessoal pulando, né? Empolgado com o filme. De novo, o que acontece com o Mila, como aconteceu com o Procurado, que que o cara tem vontade de fazer aquilo. Sai meio empolgado, né? Poxa, eu queria e tal. Nos quadrinhos, ele é muito mais cruel. Ele é muito mais realista. Ele realmente mostra o que é um pecado. Agora, vou cometer até outro, agora falando mal do Romitinha. Ter sido ele o desenhista. Ele não foi o desenhista ideal pra isso. Não era pra ter sido ninguém que, digamos assim, cartunize tantas coisas que deixa o negócio tão iconográfico. Dessa vez, por ser um negócio que era pra chocar a cada esfaqueada, era pra ter sido um desenhista muito mais parecido com o Deodato. Diz o João, né? O João que falou lá na comunidade que o Kick-Ass é meio que uma releitura da... Tem uma fórmula muito Peter Parker. É por isso que o Miller chamou o Romitinha, né? Porque o Romitinha é um desenhista característico do Homem-Aranha, pra dar aquele clima de Peter Parker. Eu não li, né? Mas o João tá certo nessa colocação? Eu não sei se foi essa a opinião do Miller, mesmo porque eu não sou uma das pessoas que acompanha ele naquele fórum. Talvez até tenha sido bom pra deixar o quadrinho mais palatável, porque imagina só, você tá vendo um monte de sangue, meu, o quadrinho, se você puxar assim, é pingar. Sinceramente, eu não sei que graça vocês veem no John Romita Jr. Olha, Ed, sinceramente, eu, como diz, vou cometer o pecado, eu não vejo hoje em dia tanta graça como era antigamente, não. Quando o John Romita Jr. desenhou o Homem-Aranha, na época que surgiu o Duende Macabro, e na época do Massacre de Mutantes, no caso desenhando os X-Men, né, eu achava ele um desenho bom, até muito bom, né, quase ótimo. Depois que ele voltou nos anos 90 pra cá, pra mim ele só foi decaindo. Ele desenhou bem Eternos. Eu não li, mas assim, pelos capas que eu vi, o próprio arco dele, o próprio Miller, o título do Wolverine, eu achei sinceramente muito fraco, muito estilizado, muito caricato. Aquelas caras largas, nariz quebrado, todo mundo tem um peitoral gigante, mãos gigantes, não curto há muitos anos a arte do John Romita Jr. E o que eu vejo é a galera ainda, pelo menos boa parte, só elogios, Romitinha pra cá, Romitinha pra lá. E é isso que eu comento com o pessoal. Ele também não, pra mim não era o maior daquela época. Se eu fosse colocar o maior daquela época, que sempre se destacou na fase que ele também tava no auge, era o Alan Davis, pra mim, também com o Art Adams e por aí vai. E detalhe, já que você citou, Alan Davis, que era muito bom naquela época, continua ótimo até os dias de hoje. Aí vem um pequeno detalhe, Ed, só pra completar. Eu acho que é uma fase que você não dá pra comparar muito. Vê outros artistas daquela época, Paul Smith, o David Cockrum, pra tecnologia de hoje, não dá, eles não tinham a mesma olhar de perspectiva. Muitas vezes você olha os cenários daquela época, eles deixavam um fundo opaco mesmo, sem cenário nem nada, pra facilitar a leitura dos personagens. E o resto que vocês reclamam hoje é o Claremont que salvava, botando uma legenda desse tamanho explicando o que estava acontecendo. Você citou exatamente o que eu ia falar. John Romita Jr. e esses caras, o John Byrne mesmo, esses caras são o Chris Claremont dos desenhos. O Chris Claremont não evoluiu a forma de escrever até hoje, e hoje em dia todo mundo reclama, e esses desenhos pra mim são ele nos desenhos. Os desenhos dele são antiquados e estão aí até hoje. De um tema passando pro outro, já tava começando a falar um pouco bem ou mal de Mark Miller, né? Ou Mark Millar, como o Jefferson gosta de falar. Então chega um momento que a gente tem que falar um pouco. Eu, talvez hoje em dia, o autor de quadrinhos que mais jogue tão rápido suas obras nos cinemas. A gente teve uma amostra em Procurado, e quem tá acompanhando os fóruns de quadrinhos, inclusive o nosso no Orkut, sabe que existe aquelas pessoas tão radicais quanto com o Morrison. Ame ou odeie o Miller. Então, recentemente, nos quadrinhos, a gente pode ver ele no Quarteto Fantástico, pouco tempo atrás no Velho Logan, ainda tem ele em 1985, recentemente teve essa obra nele, e o Kick-Ass, e também esses filmes que passaram. Eu queria que vocês falassem justamente o que, é que vocês acham do Miller. Ele é sensacionalista, ele na verdade cutuca a ferida. O que é que é esse autor nos quadrinhos hoje? Lembrando que ele é a pessoa que criou uma das obras mais clássicas dos quadrinhos dos últimos anos, que é a Guerra Civil. Então, eu não costumo levar assim em consideração muito o autor antes de ler a obra, porque eu acho que isso acaba atrapalhando muito. Tem gente que acaba lendo e a história nem é tão boa, e o cara fala, ah, é ótimo só porque tem o nome dele ali. No caso do Mark Miller, eu acho que ele faz muita coisa boa, mas ele também tem uns erros aí aí que não são assim de passar batido, não, que nem é o caso do Quarteto Fantástico. Ele fez uma história aí que o Reed Richards montou num robô gigante que ele falou que era pra enfrentar o Galactus e gastava $1 bilhão por segundo. Se o Hoodlum tivesse feito essa história, eu aposto que todo mundo ia tacar pedra nela. Mas como é o Miller, passou e eu não vi ninguém reclamar. E eu achei que aquilo lá foi um exagero totalmente desnecessário. Mas tem esse outro lado. É, 1985, até o Quarteto na fase atual não tá tão forçado, apesar de eu achar que não tá tão bom. Mas então, eu acho que assim, Miller é um cara que faz muita coisa genial e acho que até por causa disso ele muitas vezes acaba errando muito também. Realmente já fez coisas muito boas. Eu já não acho que eu não colocaria ele na lista dos, digamos, melhores, assim, que eu considero, pelo menos nessa década, o Warren Ellis e o Grant Morrison. Tudo bem, poderia botar o Mark Millar mais atrás, mas mesmo assim, eu acho que esses três já não estão mais no seu melhor momento, assim. Eu não quero, não tô querendo aposentar eles, mas eu acho que, não sei, eles foram muito importantes na sua época, mas hoje em dia eu não consigo ver eles com a mesma capacidade, não, mas acho que é porque simplesmente o tempo deles meio que já passou, assim, aquela época, que eles foram que introduziram essa coisa mais cinza, assim, que hoje em dia, na verdade, já virou praticamente um clichê, essa coisa de ser mais sombrio e tal. Então, nos tempos de hoje, acho que eles não têm a mesma relevância de antes. Começar, o primeiro quadrinho que eu li na minha vida foi Guerra Civil. O Daniel falando que o primeiro quadrinho dele foi Guerra Civil me deixa a cara tão velho, tão velho. É aquele carinho que todo nerd tem pelo primeiro quadrinho que leu, né? Pode ser o que for, mas o cara vai ter a paixão e tal. Então, Mark Millar, né? Mark Millar, ele já teve, escreveu histórias geniais, assim, quase que marcos, né? Como Supremos e uma fase que ele teve agora no Authority, que do Darren Ellis, que é o do selo Vertigo aí, que é também muito interessante. Mas o Mark Millar, cara, como trabalhando aqui dentro da Marvel, ele já fez muita bomba nível Jeff Loeb, sabe? Coisas que eu não entendo como as pessoas não notam, sabe? É absurdo, chega a ser absurdo o que ele faz, sabe? Pra mim, ele atingiu o fundo do poço com o velho Logan, e com o Quarteto Fantástico ele achou a porta do açapão. Porque o Quarteto Fantástico me fala que eu não consigo ler. Ele criou altas ideias sem sentido e jogou assim, sem nenhum raciocínio, sem nenhuma construção. Sabe, o Doutor Destino se ajoelhando, a máquina gigante, estilo Power Rangers. Um vigia de outra dimensão caído morto numa praia. Que cena grotesca. Não, eu posso dar tirar uma dúvida, na verdade, uma opinião de vocês. Por que que um futuro do Morrison em X-Men não é ridículo, não é grotesco, e o do Miller e o velho Logan é? Eu não acho que é, não. Acho... Não, desculpa, é sério. Só porque tem sangue demais? Porque eu não vejo coisa muito normal e dentro da realidade, fora do grotesco, naquelas quatro edições do final do Morrison em X-Men. Não, mas você... Não, a questão é a seguinte. O Morrison, ele criou lá aquele futuro dele totalmente louco lá, com o Fera branco e maligno e tudo mais, e o Neto do Bico e um Sentinela bonzinho. Mas aquilo ali, ele tava extrapolando conceitos criados por ele mesmo durante toda a passagem dele pelos X-Men. Então, se você não gostou do que o Morrison fez na passagem dele pelos X-Men, você vai achar aquele futuro horrível. Se você curtiu o que o Morrison fez, você vai achar aquele futuro coerente. Porque aquele futuro é um extrapolou o que ele fez durante toda a passagem dele. Então ali você vê Cassandra Nova no futuro, como o Bico poderia ser se fosse um mutante útil. Enfim, né? Já o Millar, e eu tô falando isso como alguém que gostou do velho Logan, mas o futuro que ele imaginou, ele imaginou sem uma base para aquele futuro. Tanto que você vê ali o Capitão América sendo o Buck, ao mesmo tempo você vê a Jubileu nos X-Men, você vê uma Rainha Branca que não tem ligação com os X-Men aparentemente, um Raio Negro do nada que tá ali com a Rainha Branca. Enfim, ele fez um futuro caótico baseado em nada, porque não tem uma base alguma para aquilo, né? Então talvez por isso a galera não... Mas o problema todinho é o seguinte, o futuro que não tá traçado e ele tem o direito de chutar o balde como chutou o Morrison, também foi chutado com Peter David em Futuro Imperfeito, e não é porque tava construindo também, Ed. No fundo, é gosto. Não, Coveiro, olha só. Qualquer futuro, em qualquer história em quadrinho da Marvel, ele já nasce com data de validade. Vai durar enquanto a fase do presente durar, porque é uma extrapolação do que tá acontecendo no presente. Então, por exemplo, o Hulk de Futuro Imperfeito, ele é baseado no presente do Hulk daquela época. Então, o a sala de troféus do Maestro, por exemplo, é baseado nos personagens do presidente daquela época. Tanto que o couro do Fera não se aplica mais hoje, por exemplo. E o Fera hoje tem um outro visual. O futuro do Chris Claremont no Dias de Futuro Esquecido também é baseado nos X-Men daquela época. Uhum. E o futuro imaginado pelo Morrison, por mais louco e viagem de LSD que seja, ele é baseado no presente dos novos X-Men que o Morrison trabalhou. Então há uma coerência dentro daquele universo. O futuro imaginado pelo Miller no velho Logan, ele não tem base alguma no presente. É isso que eu tô dizendo. Então não tem uma base pra aquele Hulk, por exemplo, ou pra aquela Rainha Branca, ou pra aqueles X-Men. Porque aqueles X-Men, por exemplo, o Wolverine tá usando um uniforme de Surpreendentes, mas tá com a Jubileu Mutante ali no grupo. O problema do Vale Logo pra mim não é que ele seja um futuro. Podia ser um futuro, quadrinho é isso. É, muda o perfil. Tem hora que tem história do Wolverine que é meio bang-bang, tem outra que é mais detetive. Eu não me incomodo assim, se é um futuro ou não. Mas o que me incomoda é que não tem assim uma linha, sabe? O Mark Miller, ele se botou acima dos personagens que ele faz. Ele tá escrevendo uma história do Wolverine, ele tá escrevendo uma história do Mark Miller. Você vê que a maioria da história tem luta, tem frases de efeito, não tem, e minimamente tem desenvolvimento de personagens. Tem muitas situações assim, tipo um dinossauro Venom, uma gangue de motoqueiros fantasmas que aparece repetidamente e some também repetidamente, sabe? A história não tem uma explicação pra que acontece. As coisas só acontecem, sabe? Essa acusação que o Dano tá fazendo é o que eu falo do Morrison. Então, eu não vejo se eu tô tão errado, ou vocês estão certos, ou se tá ao contrário. Na verdade, tá aqui achando a opinião. Eu acho que o Morrison é que faz justamente isso. E tem gente que vai achar que não, que tá escrevendo X-Men. Premissa, eu acho que é muito boa do velho Logan. Eu acho que não precisa mesmo ter base. O ruim do velho Logan é bem o que você tinha falado. São os pontos que ficaram mal explicados. Tipo, o Hulk daquele não, jeito e tal. Mas a premissa em si, eu acho que é legal, sim. Todo o trabalho do Miller tem uma premissa legal, se você ver. Mas o do Wolverine, ele queria fazer uma história de novo, que o Wolverine fosse de novo aquele cara legal, sem amnésia, sem fator de cura. Só ele por aí, sabe? Ele não conseguiu fazer o Wolverine ficar de novo aquele Wolverine que a gente conhece. É tanto que o Jason Aaron agora tá fazendo em uma edição que o Miller não fez em uma saga inteira de, sei lá, 10 partes. O Wolverine é um personagem tão presente que ele invadiu o podcast do Kikesmo. É, pois é. Mas assim, voltando à história, é o seguinte, nem eu acho que era uma história do Wolverine como a gente conhece. Ele tá chutando sei lá quantos anos no futuro pra contar um personagem que foi totalmente alterado. Ele quis, na verdade, a ideia era essa. Ele tanto que vai fazer um segundo volume, pelo que eu tô entendendo do velho Logan. Ele quis chutar o balde tão longe, colocar propositalmente esses mistérios, mas dar algumas referências. É que nem a gente vê aquele desenho dos Vingadores, dos Next Avengers, né? Dos molequinhos. Tem pontos ali que ele vai sugar. Nem tudo tá dito ali. Na verdade, ele quis deixar coisas curiosas. Tudo bem que não tem nada, digamos assim, próprio com o que tem hoje em Wolverine. É óbvio. Ele botou isso no futuro. Era interesse dele que não tivesse nenhuma ligação. Que alguém pegue a revista mensal do Wolverine e faça sobre isso hoje. Eu acho que, assim, desde a época do Larry Hama, ninguém consegue manter por anos e anos escrevendo o mesmo personagem e dando um envolvimento pra prender os leitores. Tanto que sai chutando de autor pra autor. Veja que Wolverine não consegue manter na mensal dele. E que esses 6 meses, o mesmo autor, imagine um ano. Passa pro Loeb, passa pro Daniel Way, passa pro Miller, passa pro Aaron e sai jogando. Mas ninguém faz uma continuidade. Pegar qualquer história de Jason do Wolverine, ela vai ser no mínimo boa. Porque tu vai ver o Wolverine ali, assim, sem pretensão nenhuma. Mas Daniel, é o que eu tô colocando. Simplesmente não tem justificativa. A maior acusação, por isso que eu queria levantar no Miller, é que ele é sensacionalista. E é isso que eu quero tocar. Mas questão que a história é boa ou ruim, vai tanto quanto um gosto. Vocês acham um LCD e acham que o Morrison tem uma ideia. Pra mim, acho que tem uma ideia. Imbecil. Eu nem falei do Morrison. Peraí. Eu tô falando que o Morrison, ele é aquele cara, né? Ele escolhe fazer uma coisa mais rebuscada, que de vez em quando não sai muito bem, beleza. Mas o problema do Miller é que ele é muito pretensioso. Todas as histórias dele tem alguma coisa, sabe, gigantesca. O problema dessa comparação é que eu acho que é difícil comparar. Forma um arco de 7 partes, enquanto o New X-Men do Morrison tem mais de 40 edições. Eu acho que uma comparação meio injusta. injusto com o Miller. Algum dia ele já ficou tanto tempo numa revista assim. O Miller tem uma ideia, escolhe um personagem e faz e trabalha no tema, não trabalha no personagem. Isso ele sempre falou, sempre admitiu. Bom, já falou um monte de coisa aí sobre o Miller, virou até um podcast sobre o Wolverine e tal, mas sobre o que a gente queria falar mesmo, que era assim, sobre o Miller nos cinemas e nos quadrinhos, né? Que era o tema do tópico dessa vez. Eu acho que tem tudo a ver justamente por esse estilo blockbuster que o Miller tem. Essas coisas meio grandiosas, essas cenas grandiosas e tal. E isso casa muito bem com o cinema, né? Porque o cinema é uma mídia muito visual, né? Então, uma cena de explosão num quadrinho, no cinema, isso é extrapolado mil vezes. Inclusive, hoje em dia, eventualmente, um filme 3D e tudo mais, né? Então, acho que o Miller, ele tá acertando bem aí, tá caminhando em direção ao cinema, né? Com o Procurado, agora com o Kick-Ass, ele aproveitou o Kick-Ass pra inovar e fazer uma coisa diferente no cinema do que fez nos quadrinhos, né? Então, criou uma nova história, na verdade, né? Então, acho que o Miller, eu acho que ele é um bom autor, né? O Quarteto Fantástico dele, pra mim, não, eu gosto, mas não é tão marcante. Já o Velho Logan, eu gosto. Eu entendo o Velho Logan como uma história do Wolverine, aquelas histórias road movie, né? De dois caras na estrada. Então, como o cara tá na estrada, vários trechos da viagem são apenas trechos, né? Então, não poderia explorar tanto, já que era uma viagem, né? Então, o importante era a trajetória e o destino, né? Principalmente a trajetória. Então, era mais pra dar uma pincelada naquele mundo lá que era um mundo estranho e tudo mais, né? Os Supremos dele, 1 e o 2, pra mim, são obras-primas, né? E o Wolverine que ele escreveu lá junto com o Romita Jr., Wolverine, Agente da Hydra e tudo mais, aquilo ali é um grande blockbuster só pra divertir mesmo. Então, assim, acho que o Miller, no que ele se propõe a fazer, acho que na maior parte do tempo ele é bem sucedido, né? Tô com o Ed. Até tinha comentado assim, o próprio Deodato fez a comparação do Ellis com o Bendis, que é outro bastante criticado. Quando você escreve com o Ellis, é legal, tem aquela coisa grotesca e tal. Só que quando ele definiu o Bendis, ele falou, é um filme de superprodução. Então, Bendis e o Miller, eu acho que eles são sim sensacionalistas, só que eles querem ser. O Daniel acusa ele que ele não direciona o personagem. Nunca ele quis direcionar o personagem. Você vê que Inimigo do Estado dele, de Wolverine, ele quer fazer a história. Ele escolheu o Wolverine pra ser parte dela. Ele quer fazer uma boa história. Fechada em 12 arcos e acabou. E a história é boa? Mas o que me lasca no Mark Miller é que o Bendis, ele é aquele pipocão, né? Mas ele tem aquele monte de diálogo e ele sabe que há umas situações, né? O Miller não. Você vê que ele tem potencial pra fazer uma história cabeça, sabe? Já escreveu Supremo, já escreveu aquele uma história de futuro alternativo na DC, de que aconteceria se o Superman nascesse na União Soviética, ou caísse na União Soviética, é uma história também muito boa, sabe? E ele quer, por opção, fazer essas histórias mais atrativas pros jovens. As pessoas que compraram o Kick-Ass não foi pra porque o Mark Miller tem uma didática, não, porque era um adolescente levando porrada, sabe? Ele usou dessa coisa satírica pra chamar atenção, sabe? E isso eu não gosto disso. Eu me lembro de Image, sabe? Eu me lembro de anos 90, essa tática do Mark Miller de fazer coisa mais pipoca do que trabalhada, sabe? Mas ele tem talento, claro que tem. Velho, eu não sei. Aí você pega o Grant Morrison. Deixa o Grant Morrison pra lá, né? Então é melhor a gente acabar esse podcast, desligar os microfones e continuar brincando nos bastidores. A gente volta num 19º Rata com uma surpresa. Até mais, pessoal. Esse podcast foi uma produção Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.